moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Contenção do leste, maloca hits. Deixa que roube sua brisa. Sustenta aí os loucos nos falantes das ruas do DF, só ligar é num instante. Consta vários integrantes, boné baixo de ofagrante. Artilharia pesada nos versos, o time se garante. Aí ladrão, se segura nas paredes, o terremoto que abala. Por aqui é o da sonzeira, do jeito que nós gosta, só rola as bagaceiras. Espalhou igual fumaça pelo céu da quebra inteira. E tem uns que joga areia, já tem outros que se acha, num racha, ainda assim com andamento desembaça. No último volume os decibéis nós ultrapassa. É peso da quebrada e solta o play nessa bagaça. Faz seu corre que é o seguinte, a minha parte aqui eu faço. Os rap disparatinando e Deus guiando aqui meus passos. Nosso corre tá milhão, pra quem fica aquele abraço. Demorou, quer é mais pra conquistar nosso espaço. A ideia aqui é disparada na cara. Se vacilar é mal. Apologia é resistência. Fala mal, mas nosso time é que sustenta sua audiência. O rap aqui é bem mais forte do que a luz dos holofortes. A vida de verdade, na íntegra, sem corte. Sem cartaz, em outdoor ou anúncio estampado. Entrevista é no corró, pra repórter arrombado. Na TV discriminado e pra esse show não sou plateia. Me julga pelos panos, não conhece as ideias. Não fazemos nem questão de embaçar nas festas chique. Contenção nos paredão, pra gran fino da xilique. Aqui não tem celebridade, nossa firma é a maloca. Cê não vai roubar minha brisa com intriga e suas potocas. Sem a marra do famoso, fazer pose pra fotógrafo. Nós continua oculto, sem aplausos e os autógrafos. Prefiro anonimato do que me envolver nos bandos. Não vou pagar é pau, só pra ver meu som tocando. A ideia aqui é disparada na cara. Se vacilar é mal, rap nacional não para. Ninguém quer saber da sua vida. O rap aqui não para, vacilão, vê se se liga. A ideia aqui é disparada na cara. Vê se